Uma boa noite a todos, que Deus abençoe imensamente. Eu estou passando um momento um pouco assim mais difícil da minha vida hoje, somente desde ontem. E existem momentos na nossa vida em que a gente precisa se apegar em Deus de uma forma mais intensa. Isso não significa que nós não devemos recorrer a Deus constantemente em oração, em adoração, em estudo da Sua palavra e prática da Sua palavra. Mas existem momentos na vida de encruzilhada, dificuldade, de tristeza. E nesses momentos a gente deve se apegar ainda mais forte nas mãos de Deus. E nesse momento a gente se apega a Deus e imediatamente Deus reavivou a presença de um texto bíblico no meu coração. A palavra de Deus não deve estar somente no livro, mas ela deve fazer parte das nossas reflexões, do nosso coração, do nosso modo de vida. E como a gente já conhece a palavra, nos momentos em que a gente precisa, Deus faz ela aflorar. E não podia fazer aflorar um outro texto nesse momento difícil em que eu vivo, que não fosse Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 8, que serão os textos nos quais nós vamos meditar nessa noite. E é um texto absolutamente famoso, absolutamente amado, absolutamente conhecido e fonte de grande esperança em meio a todos os problemas e dificuldades da vida, que não sou só eu que passo, todos passam. E a partir do verso 1, do penúltimo capítulo da Bíblia, a palavra de Deus nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E escreve: Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O texto começa lindo e termina pesado, né? Mas vamos por partes. Vi um novo céu e uma nova terra. Eu costumo dizer que eu amo esse verbo ver, porque existem muitos outros verbos que poderiam designar quem está falando e do que está falando. Se João, como profeta, dissesse assim: Eu analisei bem o que Deus me disse e eu concluí que um dia, talvez, Deus vai mudar essa terra e vai criar uma nova. É diferente, não é? Eu analisei e concluí. Mas ele poderia ter dito diferente também. Eu imaginei. Eu fiquei assim pensando em Deus e eu imaginei um novo planeta. Também poderia usar esse verbo, eu imaginei. Ele poderia dizer: Eu calculei matematicamente, na física, química, biologia, Deus vai ter que transformar isso aqui para esse negócio funcionar, porque senão não funciona não. E ele poderia dizer assim: Eu previ que ia ter um novo céu e uma nova terra. Mas ele não usou nenhum desses verbos: prever, analisar, deduzir, imaginar, calcular. E o ser humano tem essa capacidade de fazer tudo isso. E vocês conhecem bem a figura de Isaac Newton, um dos grandes homens de Deus que revolucionou a ciência. E ele se dedicou muito às profecias bíblicas. Ele escreveu um livro sobre Daniel e Apocalipse, né? A gente gosta de falar disso. O adventista gosta desse assunto, tanto da ciência quanto de Daniel e Apocalipse. E Isaac Newton, na sua época, ele fez uma predição, uma profecia pessoal dele. Ele falou assim: Olha, de acordo com o que eu estudo, com o que eu vejo, com o que eu percebo na sociedade onde eu vivo, eu imagino que no futuro os homens vão desenvolver formas de transporte diferente da que nós temos hoje, e que, olha, eu acho que eles vão chegar muito rápido, uns 80 km por hora até, talvez. Essa foi a predição de Isaac Newton. Voltaire, francês, na era do iluminismo, ele comentando essa predição de Isaac Newton, ele disse assim: olha, Isaac Newton teve uma contribuição fantástica para a ciência, mas ele começou a ficar senil, velho, caduco e começou com umas conversas de Bíblia, de profecia. E ele falou até que as pessoas iriam chegar um dia a um transporte de 80 km por hora. Que absurdo, né? Querendo dizer assim, isso é impossível, é muito rápido. Acho que não precisa muito esforço para responder quem era o bobo da história, né? 80 km hoje é a velocidade lenta que eu venho do NASP para Rio Claro, né? É a velocidade quando eu venho devagar, eu venho 80 por hora, né? É quando o pessoal da Fórmula 1 anda rápido, eu acho que é um pouquinho mais rápido, né? O pessoal pega um foguete e vai para a Lua, também um pouquinho mais rápido, né? Mas enfim, né? Quando pega um avião, né? 900 km por hora. Acho que é um pouquinho mais do que 80, né? Mas enfim, predição, ele imaginou, concluiu e que seria daquela forma. Mas João não usa nada disso. Eu vi um novo céu. É diferente. É outro clima. É outra atmosfera. É outra realidade. E é interessante que ele não disse que ele viu simplesmente um novo céu. Um mundo espiritual, um mundo etéreo, onde todo mundo é um fantasminha camarada. Ele viu uma nova terra, uma realidade, um universo palpável, físico, real. Não simplesmente o que as pessoas denominam de espiritual. Não. O que Deus preparou é uma realidade incontaminada pelo pecado, mas é uma realidade. E o texto nos diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aqui é o lar das angústias, da frustração, da maldade, do pecado, da dificuldade, da tristeza, da infidelidade e de todo o mal que você puder imaginar. Aqui é o lar. Mas João viu um lugar diferente e, inspirado por Deus, nos deu um retrato desse lugar. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, linda, maravilhosa, inimaginável. Nós temos na Bíblia algumas descrições dessa cidade. A praça é de ouro puro, como de vidro transparente. A gente até consegue saber que deve ser muito bonito, mas como é, não dá para saber. Só quem chegar lá mesmo. E existem outras descrições, os seus fundamentos, as pedras preciosas e cada fundamento, e cada porta de uma pérola, um negócio inimaginável. O lar dos salvos. Mas interessante essa correspondência com Jerusalém. É a Nova Jerusalém. E Jerusalém, ela foi a sede do governo e do culto em Israel. Primeira vez que Jerusalém é mencionada, Salém, no contexto daquela pessoa enigmática de Melquisedeque. Melquisedeque, a Bíblia nos diz que ele era rei de Salém, lá em Gênesis 14, 18. Melquisedeque, ele era rei desse lugar, rei de Salém, e ele prefigurava a pessoa de Cristo. Ele tinha um sacerdócio e um reinado que não vinham como resultado de estrutura política, de estrutura econômica, de estrutura eclesiástica. Ele era o que era, da mesma forma Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E o texto que nós lemos, especialmente o verso 8, nos traz a pergunta, né? Quem não estará nessa cidade e por que não estará? E a Bíblia nos responderá. O verso 8 nos fala: quanto, porém, a este, aquele outro, o lugar deles não é em Jerusalém, mas é no Lago de Fogo. Mas o fato é, quem não estará lá? E o primeiro grupo são os covardes. Agora, todas as pessoas, elas têm medo de alguma coisa, elas se acovardam diante de algumas situações. E será que então todo mundo vai se perder por causa disso ainda? Não é bem por aí. A questão é a seguinte: o cristianismo haveria de ser, e foi, e será, uma religião perseguida. Muitos cristãos morreram por ser cristãos, não por outra coisa. E, com certeza, João escreveu num contexto onde isso já era realidade. Paulo escreveu que todos os que queriam ser piedosos, viveram uma vida piedosa de amor, de fé em Cristo, seriam perseguidos. Estavam sendo e continuariam a ser. E, com certeza, João também vivia nessa mesma época. E quando Deus fala para ele, quem não vai para a cidade de Jerusalém Celestial, o primeiro grupo são os covardes. Aqueles que negam a Deus e a Cristo com medo da morte, da fogueira, da cruz, da tortura. E por que fazem isso? Fazem isso porque querem preservar a própria vida aqui, nesta terra. Mas tá bom, você nega Cristo. Eu não conheço Jesus. E o que você ganhou com isso? Uma vida mortal, terrena, sofredora, difícil, ruim, em nome do medo da dor ou do medo da morte. Peraí, a religião cristã não é a religião daquele que venceu a morte, que é Cristo, baseada nele? Que medo é esse? Da morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Que medo é esse? Que vontade é essa de preservar uma vida que é relacionada com o pecado, de pecadores imperfeitos, no meio de todo mundo imperfeito? Vamos trocar a vida eterna e imortal por causa desta vida? Uma covardia absurda. O ensino bíblico é que aqueles que morrem no Senhor descansam até a ressurreição, ressurreição, vida eterna. O que significa dizer que entre morrer e ressuscitar, temos um segundo. Por quê? Porque Cristo disse que a morte era como um sono. Se você está muito cansado, deita para dormir, 11 da noite, você não vê nada quando você acorda às 7 da manhã. Quantas horas se passaram? 8 horas. Você não vê nada. A morte, do mesmo jeito, você morre hoje. Jesus volta daqui 10 milhões de anos. Um segundo para você. Em nome do medo dessa morte, eu vou me acovardar e negar a Jesus? Certamente esse não é o caminho. E é claro que a covardia, ela vai se expressar no medo que as pessoas têm de se entregar a Deus e de se envolver com a missão. Porque são covardes. Eles eram covardes diante da morte. Mas nós, muitas vezes, somos covardes na hora de entregar um folheto para alguém. E é claro, irmãos, que não estou dizendo que quem não entrega folheto não é de Deus, não vai para o céu e é um covarde. Não é isso. Mas eu estou querendo dizer que a gente pensa que é simples essa questão, mas não é simples. Que essa covardia em relação ao testemunho cristão pode estar muito mais perto da gente do que a gente imagina. E certamente, nesse clima, que salvação nós esperamos ter e desfrutar? Porque eu tenho vergonha de falar de Jesus, por quê? Porque eu não quero ser identificado com Ele. De repente eu vou ser considerado um crente, uma crente ignorante, no meio de uma faculdade, de uma sociedade, de um grupo de pessoas X ou Y. E em nome dessa covardia, a gente perde o nosso lugar na missão. E quem perde o seu lugar na missão, por que estaria no lugar onde nós vamos celebrar os frutos dessa missão? No céu. Uma questão dura, mas é uma questão importante. O próximo grupo é o grupo dos incrédulos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Quem crê em Deus deve fazê-lo com fé, porque nós não temos todas as informações, ou nós não temos acesso à presença dEle de forma manifesta hoje, apesar dEle estar aqui. Mas nós não temos essa consciência e essa percepção. E por isso nós precisamos nos aproximar dessa verdade que Deus está aqui pela fé. A fé é uma das atitudes fundamentais do cristão. É beabá, é comecinho de tudo. E ela significa crer em Deus de forma responsável, com conhecimento, com coerência, com disposição de praticar aquilo que crê, porque não tem sentido dizer que crer no amor, mas não querer amar, certo? Também isso é o nível básico da fé, do que é fé. E na atmosfera da fé, ansiedade, medo do futuro, não tem o seu lugar. Conquanto é óbvio que a gente pensa em tudo que vai acontecer nesse mundo, o quadro não é bonito, ninguém tem vontade, prazer de passar no momento onde caem 7 pragas. Isso é normal, não tem problema. Isso não é falta de fé. Agora, duvidar do amor de Deus, do perdão de Deus, da palavra de Deus e da salvação, já é falta de fé. E aqui, nós temos que, a cada momento, repensar a nossa fé e reafirmar: Senhor, eu creio em Ti, eu Te amo. E eu creio na Tua palavra. Essa é a atitude constante daqueles que estarão em Jerusalém Celestial. Dentro da atmosfera da confiança. Por quê? Porque a palavra de Deus é assim. Em meio ao contexto do fim, eu te mostrarei maravilhas, como nos dias da saída do povo do Egito. Miqueias 7, verso 15. O que Deus fez para libertar o povo do Egito? Precisou abrir o mar? O que Ele fez? Ele abriu o mar. Se Ele precisar abrir o mar por nós, daqui para frente Ele vai abrir o mar. Não duvide disso, não sejam incrédulos. E não é por causa do pensamento positivo. Se eu pensar positivo, eu vou conseguir. Se eu não pensar positivo, eu não vou conseguir. Não é nada disso. Ele vai abrir o mar não é por causa do teu pensamento positivo, é porque ele é todo poderoso. É um pouco diferente. Não duvide do amor, do poder, da sabedoria e da direção de Deus. Próximo grupo, os abomináveis. E aqui é uma palavra assim, genérica, né, para dizer tudo que não presta, tudo que é podre, tudo que é imundo no caráter do ser humano. Aqueles que mentem com prazer, roubam com prazer, matam com prazer, exploram com prazer e não têm nenhuma consideração pela humanidade ou por Deus ou por nada. Só pensam em si. E de que forma isso se manifesta? Nas próximas duas características. Os assassinos impuros. Os assassinos, aqueles que respiram a atmosfera da raiva, da violência, do ódio contra o outro. E os impuros, como aqueles que respiram a atmosfera do pecado, que envolve o dinheiro, o sexo, o poder, o egoísmo, a maldade, qualquer coisa desse tipo. Agora, mais pra frente, ele vai falar dos feiticeiros. E aqui está um grupo interessantíssimo da gente pensar. Por que que o feiticeiro está nesse grupo aqui? Sabe o que é feitiçaria? É você tentar adquirir por meios carnais ou demoníacos aquilo que você poderia conseguir pela fé e pela submissão a Deus. Para que que alguém faz um trabalho de feitiçaria, uma macumba? Para fazer o mal? Também. Mas por que que ele quer fazer o mal? Porque ele tem uma rixa contra a pessoa, ele tem uma raiva contra a pessoa, ele tem algum interesse no mal daquela pessoa para que aquilo possa ser feito. Certo? Essa é uma dimensão. Mas a pessoa faz isso não exatamente pelo outro, mas por ela. Em que sentido? Porque ela quer conseguir o que ela quer. Então, por que que a pessoa faz um trabalho para ela conseguir o dinheiro, para ela conseguir o marido, para ela conseguir o emprego, para ela conseguir aquilo? E se ela tiver que tirar do caminho fulano, beltrano, ciclano e tal, ela faz. Então você entende que a feitiçaria é uma forma o quê? Carnal e demoníaca de você dizer, eu quero aquilo e eu vou conseguir aquilo. Mas espera aí, querer as coisas é errado? Claro que não. E Deus nos dá todas as coisas. E se eu tenho vontade de conquistar o meu trabalho, a minha esposa, uma namorada, eu tenho vontade de conquistar alguma coisa, o que que eu faço? Senhor Deus, se for da tua vontade, em nome de Jesus, eu me entrego a minha vontade para ti. E por favor, realiza o que o Senhor quer. Tu sabes que eu preciso disso, daquilo outro. E eu entrego tudo a ti. Então, o feiticeiro, ele não está no céu porque ele não entende esse caminho, que é muito mais simples do que o caminho de eu vou te matar para conseguir o que eu quero, em nome da minha maldade. O caminho de conseguir as coisas que quer é totalmente outro, em harmonia e submissão à vontade de Deus. No meio desse grupo também não estarão os idólatras. E a idolatria também é um nível de espiritualidade muito complicado. A idolatria é você diminuir a Deus na sua glória para tornar ele pequeno, para que você possa dominá-lo e entender tudo sobre ele. Vira o meu ídolo, o meu Deus. Então eu faço disso aqui o meu Deus. Porque de alguma forma eu consigo ter uma concepção completa de quem ele é para que eu possa manipulá-lo. E aí se eu levo ele daqui para cá, eu estou abençoando o lugar. Certo? Eu carrego a imagem do santo, da santa, do demônio, do sei lá o quê. Eu carrego ela daqui até a outra casa para ela poder abençoar essa casa. Depois ela abençoa a outra. Você entende a idolatria? Você torna Deus pequeno para você poder manipular ele e botar onde você quiser. Aí você bota ele no altar, você bota ele na sua casa, você bota onde você quiser. E quem faz isso com Deus, em Deus não crê. Porque a Bíblia diz assim, nem o céu do céu pode conter a Deus. Quanto mais esta casa que edifiquei, Salomão falando do templo. Nem o templo não limita a Deus. Como é que uma estátua, um pau, uma pedra vai limitar a Deus? Certo? Então quem se aproxima de Deus de forma idolátrica, não crê em Deus. Não no Deus verdadeiro, crê em qualquer outra coisa. E por fim, os mentirosos. E aqui está um dos pontos mais sensíveis em relação à fidelidade que cada um de nós deve ter para com Deus. Mentir é muito fácil e muito comum. Hoje eu relembro muitas mentiras que eu contei para várias pessoas e eu penso assim, que coisa imbecil. Falta do que fazer é mentir para as pessoas, para parecer ser o que não é, para parecer ter o que não tem, para parecer... Não faz sentido. Mas nós não podemos brincar com a natureza corrompida do ser humano. E poucas pessoas têm evitado de serem mentirosas no seu trabalho, na sua família, em algum âmbito da sua vida. E a mensagem de Deus, ela é aterrorizadora para esse povo. Todo aquele que ama e se não ama, pratica a mentira, foi jogado no lago de fogo e enxofre e acabou. Não tem outro caminho. A mentira é a antítese de tudo que Deus é e de tudo que Deus quer. E é a própria natureza de Satanás, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. É pai da mentira. E aqui está algo com que não se brinca, com que não se envolve. E sempre que você se pegar mentindo por omissão, ou de forma direta, ou por qualquer situação, nunca justifique a mentira, como nenhum outro erro. Diga para Deus: Senhor, me perdoa, porque eu sou podre. Porque a mentira é podre. E se ela está em você ou em mim, é assim que somos. E a palavra de Deus nos diz: se confessarmos esse pecado, Deus é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Mentira, vaidade, feitiçaria, orgulho, incredulidade, falta de coragem, falta de fé e de amor. Para tudo isso tem perdão. Mas desde que a gente vá para Deus com sinceridade, com seriedade, com arrependimento, para receber dele perdão e a transformação. E então, se o fizermos, o reino de Deus se abrirá para nós. E lá será o reino dos redimidos de todos os pecados que nós lemos aqui. Todos nós, em algum ponto ou outro, nos envolvemos com isso. Uns de uma forma, outros de outra. Todos pecamos, em algum ponto erramos nisso aqui tudo. E Cristo morreu por nós, para nos dar pleno perdão. O próprio livro do Apocalipse, em um dos versos mais lindos desse livro, fala que Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém? Apocalipse 1:5. O verso 3 nos remonta a João, dizendo que ele não só viu o novo céu, a nova terra, viu a nova Jerusalém, mas ele ouviu a grande voz vinda do trono de Deus com grande autoridade: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E ele repete: Deus estará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Quando você lê na sua Bíblia: em verdade vos digo, então Jesus fala algum ensinamento, ele está repetindo a palavra amém. Ele diz assim: amém, amém, amem uns aos outros. Ou seja, em verdade eu te digo que vocês se amem. Quando a gente repete, é para ficar claro que a pessoa aprenda. E aqui João está, e Deus está repetindo através da inspiração até João: Deus vai habitar com a gente, vocês estarão com Deus e Deus estará com vocês. Ele está repetindo para que isso não fique incerto e que vocês aprendam isso. Deus estará conosco. Eis o tabernáculo, lugar de adoração perfeita, com Deus, na presença pessoal de Deus, na presença manifesta de Deus. E o bonito é que Deus coloca nesse lugar os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus tirará homens e mulheres dos becos, das favelas, dos prédios de luxo, onde não há amor, não há fé. Deus tirará homens desse mundo inteiro, dos quatro cantos da terra, e vai levar essas pessoas para o seu tabernáculo de paz perfeita, de amor eterno, de glória indescritível e eterna, onde não há pecado. Será assim, porque está escrito. E tudo que está escrito vai se cumprir, não pela autoridade do pastor que prega, mas do Deus que falou, porque Ele é o Deus verdadeiro. O verso 4 é um dos mais famosos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E eu chorei bastante, ó. Chorei bastante. Eu chorei de tristeza, pela minha experiência pessoal. Quem sabe o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha falta de amor, o meu orgulho, a minha indisposição de mudar e ser uma pessoa diferente, fez com que eu perdesse uma pessoa maravilhosa, quem eu amo, a quem eu só quero bem. E certamente essa não é uma situação bonita ou gostosa. E ela traz na nossa alma a tristeza, o arrependimento: se eu tivesse sido diferente. E é natural que a gente passe por essa dor. Mas as pessoas choram por dores mais profundas, não é verdade? As pessoas choram por dores muito mais profundas. Os acidentes mais tristes são aqueles nos quais as pessoas se machucam tanto que elas começam a chorar de dor. São acidentes muito tristes. A pessoa se machucar no carro, cair de uma escada. Não preciso também ficar relatando acidente demais. A dor por ver a tristeza do outro. Um filho no hospital, uma filha, a morte de alguém. Uma situação terrível. As pessoas choram. Desespero. Perder a sua casa numa enchente. Perder a sua casa num terremoto. Ser roubado em tudo que você tinha. Não ter o que comer. Ver o seu pai bater na sua mãe. E vai daí por diante. E coisas muito piores daquilo que eu consigo relatar aqui. E as pessoas choram. E choram. E choram. E eu acho que quando a gente olha a realidade dessa perspectiva, esse texto, ele muda de sentido. Que não está falando simplesmente que Deus vai passar um paninho nos olhos do Ezequiel que perdeu a namorada. Ó, coitadinho. Certo? É diferente isso aqui. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Tudo que o pecado causou em nós. Que às vezes a gente não consegue nem derramar lágrima. De tão pesado, de tão difícil, ou às vezes esgota as lágrimas também. Mas ele vai enxugar tudo isso, e tudo que move isso, e tudo que constrói isso. E a morte já não existirá. Não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Muito interessante isso aqui. Amanhã, eu vou fazer uma profecia aqui. Muitas pessoas vão chorar nesse mundo. Muitas pessoas vão chorar pelos mesmos problemas que eu acabei de descrever. Vão chorar de desemprego, vão chorar por problemas na família, por problemas de saúde, por acidentes, por dores múltiplas. Elas vão chorar. Isso não tem como escapar, certo? É futuro, não é? Vai acontecer. Mas quando Deus fala desse assunto, o que ele diz? Ele usa o verbo passado. Tudo isso que ainda não aconteceu, que vai acontecer no futuro, para Deus já é passado, porque ele sabe. Que ele vai tirar pessoas dos acidentes, dos problemas familiares, dos problemas disso e daquilo, vai levar elas para o céu. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Uma outra dimensão interessante também é que a morte já não existirá. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Então quando a Bíblia diz que não haverá morte, ela está dizendo não vai haver pecado. Aí você vai para Romanos 13:10. O cumprimento da lei é o amor e o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. E aqui nós temos o quadro. O que é o céu? O céu não é a gente com asa tocando harpa. Imaginem todo o potencial de inteligência, de sabedoria, em amor. Amor para com todos, de forma perfeita e infinita. Sem nada de maldade ou malícia, ou vaidade, ou orgulho, ou egoísmo, ou pecado. E se você conseguir imaginar isso, você vai estar imaginando pouco, porque você não consegue imaginar. Eu não consigo imaginar. O que não subiu ao coração do homem, o que ninguém consegue imaginar, é o que Deus preparou. E é o que Deus nos revelou pelo Espírito, porque isso é a revelação de Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá pecado ou morte, para todo o sempre. E essa é a verdade, a palavra de Deus. Agora, verso 5, nos remonta que tudo isso está construído sobre a autoridade daquele que se assenta sobre o trono e que disse, eis que faço novas todas as coisas. Quantas coisas abrangem? Todas as coisas. Tudo. Nada do que nós conhecemos será como é. No sentido de que tudo que conhecemos está corrompido pelo pecado ao nosso redor e em nós e dentro de nós. Por isso que no céu nós seremos nós, mas não seremos como somos. Interessante isso. Nós teremos a nossa identidade. Jesus falou assim, e na ressurreição e no céu sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Abraão continua sendo Abraão, Isaac continua sendo Isaac e Jacó, Jacó. E você vai ser você. Mas você que carrega pecado, angústia, dor, tristeza, maldade, qualquer coisa que não presta, não vai ser você. Porque você não vai existir. Sabe o que eu digo? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, irmãos. O Ezequiel que peca, nunca mais vai existir. E esse é o grande consolo. E eu espero que você também seja consolado com essa perspectiva de não ser mais quem você é. Agora, aquele que está sentado no trono e que faz novas todas as coisas é o soberano Criador e Redentor da humanidade. Com base no fato de que Ele criou e Ele redimiu, Ele pode fazer tudo isso pela sua autoridade, porque é Ele que inspirou essa palavra aqui. Foi Ele que nos revelou pelo Espírito isso aqui. E essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o texto diz, escreve, registra para que eles saibam o fim da história. Esse é o fim da história. Verso 6 nos diz assim, disse-me ainda, tudo está feito. Uma expressão relativamente paralela, né? João 19:30, está consumado. Jesus não pensa se vai perdoar, se vai salvar. Ele perdoou, Ele salvou. Basta que a gente se aproprie disso e torne a nossa vida cristã a prática da posse daquilo que Deus nos deu em amor e em fé. Essa é a vida cristã, praticar aquilo que Deus nos deu na redenção consumada na cruz. O seu pecado que você ainda não pecou já está pago. Essa é a verdade. E é interessante que o céu, todo o céu está construído sobre o fundamento da cruz de Jesus. Essa vida nesse lugar, que não dá nem para descrever, está construída sobre o que Ele realizou na cruz e quem é Ele. E o texto nos diz, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Quando você vai para Isaías 44:6, você lê lá, e eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus, fora de mim não há Salvador, porque Ele nos criou e Ele nos redimiu. E quem hoje, essa noite, nesse momento, ouvindo essa mensagem, tiver sede de ver essa realidade, receberá de graça da fonte da água da vida. Ir para o céu não é o desejo de quem quer morar em casa de ouro, conhecer umas pessoas sem gente boa, tipo Paulo, João, Abraão, Isaac e Jacó. Não é isso. Quem vai para o céu é quem, diante do que a palavra de Deus nos diz, entende o porquê de todo o sofrimento nesse mundo. Entende que no meio do sofrimento a gente aprende que a gente não foi feito para Ele. Que toda essa maldade, todo esse pecado, todas essas coisas ruins que estragaram a humanidade, inclusive nós, não nos pertence. Não é nosso. Nos machuca e nós não queremos mais. É isso que significa se converter. Por que que a pessoa abandona o mundo das drogas, da prostituição, da fama, do dinheiro, de toda a glória desse mundo? Porque percebeu que isso não preenche. Por isso, senão não tem sentido, é melhor estar lá do que estar aqui. É óbvio. Agora, quem percebe, quem entendeu isso, entendeu que foi feito para um mundo diferente. Deus nos colocou essa noite diante desse mundo. Um mundo onde não há pecado, dor, sofrimento, frustração para todo sempre. E por fim, o vencedor herdará essas coisas, o verso 7. Essa imagem do vencedor no livro do Apocalipse, ela permeia esse texto como o texto das sete igrejas. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 2, vamos dar uma olhadinha rápida nas qualidades dos vencedores e vamos pedir a Deus para desenvolver no nosso coração cada um desses aspectos. Para terminar, Apocalipse 2, verso 7, primeira carta, carta à igreja de Éfeso, e o verso 7 nos diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A mensagem à igreja de Éfeso é aquela, você abandonou o seu primeiro amor, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O vencedor é aquele que vence as suas quedas em abandonar o primeiro amor, através do arrependimento. E ele vai se alimentar do fruto da árvore da vida. Capítulo 2, verso 11, a carta à igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Esmirna simboliza um período muito difícil da igreja cristã, no qual muitos foram covardes, mas outros não. E deram a sua vida pelo testemunho de que Jesus é Senhor e Salvador. Elas deram a sua vida por isso. E esses, ainda que morreram, viverão e não sofrerão o dano da segunda morte. Viverão para todo sempre. Capítulo 2, verso 17. Mensagem à igreja em Pérgamo. E a palavra de Deus nos diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Sabe, meus queridos, quem vencer as ciladas no caminho do povo de Deus e não se desviar do amor fiel, receberá distinção e honra. Uma pedrinha branca, um novo nome. E na Bíblia o nome está absolutamente ligado ao seu caráter e à sua identidade. Novo nome, pedrinha branca, que ninguém conhece, senão aquele que o possui. Isso significa uma relação de identidade com Deus única, que é a tua experiência, que é a tua vida, que é quem você é, é quem você será por toda a eternidade. É isso que simboliza essa pedrinha. Capítulo 2, verso 26, na carta à igreja em Tiatira, diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E o verso 28, assim como também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O contexto da igreja em Tiatira diz que aqueles que vencerem a mentira e toda a sedução do pecado receberão autoridade para reinar para todo sempre. Capítulo 3, verso 5, mensagem à igreja em Sardes, nos diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, o confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sardes representa um momento negro da história da igreja. E quem vencer a morte espiritual do desinteresse e do desamor será vestido de vestiduras brancas e terá o seu nome mantido no livro da vida. Não será riscado nem apagado. 3, verso 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem vencer o engano religioso, que pretende a fidelidade a Deus, mas que não é fiel, será uma coluna na casa de Deus, e terá o nome de Deus em si. E por fim, carta à igreja em Laodiceia, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com o meu Pai. Quem vencer a mornidão de Laodiceia, que simboliza a sua condição nojenta de ter fé, mas não praticar essa fé, será alguém que se sentará no trono de Deus, no trono de Cristo com Cristo para sempre. Eu acho que poucas mensagens poderiam ser mais apropriadas para esse contexto hoje. Eu não preguei para mim, eu preguei para vocês o que Deus pregou para mim. Nós temos diante de nós uma guerra, uma luta em torno de muitos sentidos e muitas coisas. Mas nós podemos vencer pelo poder de Cristo, do seu sangue, da sua graça, do seu amor. E nós podemos entrar um dia naquela cidade sobre a qual lemos: vi um novo céu e uma nova terra. E a primeira terra, o primeiro céu passaram, o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não haverá morte, nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E a quem tem sede, que vencer, receberá de graça, gratuitamente, fonte da água da vida. Vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque o Senhor preparou um novo céu e uma nova terra para cada um de nós. Nós não merecemos ir para lá, Deus. Muitas vezes nos acovardamos, mentimos de forma direta ou indireta, erramos contra a tua lei, contra a tua palavra, e nesse momento, de forma sincera e contrita, nós te pedimos perdão, Deus. Que o Senhor nos perdoe para que nada nos impeça a entrar na tua cidade, onde o pecado não entra. E para vivermos contigo, olhando para a tua face para todo sempre. Que tudo o que precisar ocorrer na nossa vida, para que estejamos lá, que aconteça. Ainda que seja momentânea dor, tristeza, sofrimento, mas que em meio a tudo isso possamos ter esperança e louvar o Teu nome, meu Deus. Dá-nos a Tua graça, uma ótima noite, uma boa semana, em nome e por amor de Jesus. Amém.